Vou perguntar uma vez só. Quem tava com a carga? Quem tava com a carga? Quem tava com a carga? Eu não sei, não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ah, estudante. Ele pode. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Aqui, ó. Bota a cara aí. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. Fala. Fala. Quem matou? Foi um de vocês. Quem matou? Vocês, o caralho. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara aqui foi você, seu fiado. É você que financia essa merda aqui. Seu maconheiro. Seu merda. A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. É você que financia essa merda.